Hoje é dia 17 de julho de 2023 e este é o episódio 256 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Kersho Mehta e o Kyaka Rondo. Ah, fraquinho, muito fraquinho. Eu disse que resolvia facilmente. Vamos já embora. Eu disse que resolvia facilmente. Estou-me a sentir muito mal recebido, portanto vamos já embora. Ora, aliás, não é só mal recebido, estou-me a sentir discriminado. Discriminado. Há malta que merece ser mencionado pelo seu alter ego, e outros não, a malta é relé, e eu não gosto disso. Para quem não está a ver a transmissão em vídeo, o Tiago Arrondo tem o nome escrito em cirílico, razão pela qual o Diogo Constantino não conseguiu ler o nome do Tiago para esta sessão. Não, não conseguiu, não tentou. Fraquejou. Ou, para os nossos amigos que nos ouvem no Brasil, broxou. Diogo Constantino Brochou. Tiago, queres dizer-nos qual é o teu nome hoje? Estube Ismilher. Pois, nem ele consegue dizer e depois vem para aqui dizer. Para os nossos ouvintes em toda a Ucrânia, Chuteva e Graska. Exato. Eu no, em ucraniano consigo Molokó e Sik e pouco mais. Mas isso não é um canal de televisão? Não, é leite e sumo. Suminho. Ah, que bem. Molokó. Molokó é leite. Tic é juice. Suminho. Tac. Tac é sim. Pronto. Também tenho. Também tenho essa. Também podes dizer Kadva. Vou confiar em ti, porque eu não cheguei a essa parte ainda. Batalhão Kadva. Ok. Lublu Sik. Tá bem. O que é mentira. Tu acabaste de dizer que gostavas de mim? De? Tu acabaste de dizer que gostavas de mim? Não, de sumo. O que é claramente mentira, porque isto não é um copo de sumo. Pronto. Mas pronto, mas eu ainda não cheguei à aguardente, portanto ainda então, não sei como é que se diz aguardente em ucraniano. Então, mas podes começar por dizer-nos que aguardente é essa. Olha, isto é uma aguardente feita na Beira Baixa, por alguém que, por quem eu tenho muita estima. É uma aguardente de maçã, extremamente aromática, e que é muito agradável de ingerir, consumir, como preferirem, junto de pessoas amigas. Eu, como tenho muito poucos amigos, olha, vou beber aqui. Sozinho. Pronto. Não é sozinho, mas é com os dois estafermos que me acompanham neste podcast. Pronto. É o que temos. Pronto, olha, lamento muito. Não lamento, porque é agradável. O consumo de álcool com moderação. Se os sintomas persistirem, consulte o seu médico ou farmacêutico. Exatamente. Se precisarem de aguardente de maçã, falem comigo, porque eu consigo providenciar. Ok. Olha, por acaso nunca provei de maçã. Era muito bom. Era de provar. Tenho aqui, se vieres a Ribamar, e agora estou aqui a ser um bocado mais específico na localização das aguardentes, consigo-te oferecer de maçã para provares. Não, não, não, não é oferecer para lás para casa, não tenho suficiente para lás para casa. Mas tenho de maçã e de figo. Olha. Eu prefiro de maçã. Eu de figo acho que já provei. Mas há muito tempo. Eu levo-te de medronho, que tenho aqui em casa. Ah, medronho. Medronho é sempre bom. Geladinho, então. Tens no frigorífico? Feito por mim. Não. Está no armário, feito por mim. O armário já... feito por ti? Também és, o armário também és não foi. Não. Foi encomendado por mim, pago também. Peraí, tu fazes licor de medronho no armário, mas é tipo aquele não é licor. Vinho... Não é licor, calma. Medronho é medronho. Medronho não é licor. A aguardente de medronho feita no armário? Sim. Mas isso é tipo aquele vinho feito na prisão, atrás do autocolismo? Como é que é? Grog. Não, grog é outra coisa, pera. Já estamos a baralhar tudo. E fiz em 2020, no fim de 2020. A pandemia foi uma catástrofe para muita gente. Muita gente. Deu cabo da vida. Até o Diogo deu cabo da vida dele. Mas ainda não lhe toquei, não lhe vi. Pois, fiz, eu percebo. Não vi. Nos últimos 10 anos, quantas vezes fizeste medronho? Uma. Pronto, que eu calculei. Quem eu faz isso aqui está, faz todos os anos, em várias variantes, com várias frutas ou não frutas, mas faz várias vezes e com... É uma técnica... não provei a tua ainda, atenção, mas estou ansioso, porque acho que esse dia vai acontecer. Mas... Permite-me confiar mais no que tenho na mão, não só pela proximidade, porque isto é aquilo que eu consigo alcançar agora, mas também pela experiência da pessoa que faz este néctar e que já o faz há muitos anos e de uma maneira que cada vez, ou seja, e de facto é verdade, ou seja, eu sou suspeito porque eu sou um cliente habitual, mas de ano para ano eu sinto um aumento na qualidade. Sinto, é muito, okay. Muito, muito agradável quando isso, ou seja, sentes evolução. Ai, que é fixe. E quando ainda se sente quando é ainda um sentes alguma coisa, exatamente. Estou contigo, estou contigo, sim senhor. Mas como é que foi a tua semana, Diogo? Conta-nos lá. Olha, a minha semana foi uma semana agitada. Que variedades de álcool é que fizeste? Ora, nenhuma. Isso. Nenhuma. Nem sequer consumi. Dry Week, que é para o Quesco completamente. Traduzir. E começou com trabalhar para o site da Wukon Portugal, que já está. Ah, está explicado. Por isso é que não. Por isso é, ok. Boa, boa, boa. E cometi aqui o ato de envolver aqui o nosso colega de podcast neste trabalho. Colegas? Colegas são? Nosso camarada. E ele participou também, fez conteúdo para o site, reviu o conteúdo do site e agora já revê mais do que conteúdo, já até já reviu configurações. Então hoje reviu configurações. Vixe? Chegaste à ortografia, queres que? Também, sim, também. Cheguei à ortografia e a vários sítios, aliás, mas ao contrário do Diogo, eu fui beber especificamente para essa tarefa. Pronto. Porque às vezes não, é preciso, não é? Eu não lido muito com GitLab ou GitHub, não estou habituado à lógica da organização daquilo e andei a partir a cabeça, a chatear o Diogo a semana toda e depois por cima disso, para conseguir lidar com a situação e tirar o stress, fui beber aguardentes de medronho de propósito. Sim. Aliás, mas vocês podem ler o que está escrito no site, começam a perceber, pera, quem escreveu isto estava nitidamente alcoolizado. É para ganhar coragem e depois para esquecer, não é? Exatamente, e para aguentar aquilo. Mas pronto, lá se resolveu, vá. Sim, mas ainda fizeste numerosos requests e tudo, portanto... É verdade. E que, sendo que dois deles estavam completamente errados, mas isso é outra conversa. Não estavam completamente errados, não lembro nenhum que estivesse completamente errado. Estavam nos sítios errados, eu estava a mandar aquilo para... Não, ah, não sei. Sim, não, mas isso não foi numerosos requests. Foi os commits. Não... Exatamente, fizeste commit diretamente num branch que nós convencionámos não fazer commits diretos. Estás a ver? E estes gajos dizem branch assim, que tipo, ah, vamos fazer um pequeno almoço avantajado. Branch é aquilo entre o almoço, exato, é isso que eu te dizer. É a parte mais fixe. Pronto. Mas o que é que achaste? O que é que eu achei? Epá, sim. Vamos lá ver. Por um lado. Pá, é fixe participar e tal e ajudar à construção da coisa. Por outro, é pá, o tempo e a paciência que eu perdi para andar ali às voltas no GitLab a perceber a lógica daquilo. Para quem faz programação e olha para aquilo todos os dias, eu entendo que, pá, são favas contadas, qual é a dificuldade, francamente. Mas para um gajo como eu, que vem de humanidades e começa a olhar para aquilo e depois o brush e o commit e não sei o quê, mas abre aqui, mas depois mando para ali, uma grande confusão. Depois começa a olhar para as árvores onde aparece o material todo. Ou seja, bem, houve ali um momento em que eu andava assim meio. Mas é aflito. Carvalho? Hã? Sim. Mas tu começaste muito bem. É carvalho porque é uma madeira dura. E depois... não, epá, perdi a paciência, enervei-me um bocadinho, irritei-me, andei para lá a bater com a cabeça nas paredes e depois lá acertei. Qual, e depois foi, chateando... qual foi o álcool que tu consumiste nessa altura? Foi aguardente de medronho, vodka, tinha ali um resto daquele creme de café, favaios. E ainda fui buscar gin daquele do mais barato do Lidl. Ei, muito bom. Ah, mas pronto. Há que se dizer que tu à primeira fizeste tudo certinho. Sim, tudo certinho. Mas depois à medida que fui fazendo, estava progressivamente alcoolizado e a coisa foi piorando, como é óbvio. Mas sabes que tu falaste aí em vários pontos que me tocam, portanto eu não sou programador. Não era a minha intenção tocar-te, que fica aqui registado. Mas eu gostei. Não, podes mas repetir. Não. É sempre agradável quando tu me tocas. Nesta altura, aquilo que acontece é... Eu sinto-me tocado por ti quando tu falas em... Não sou programador, também não sou, portanto logo aí há um primeiro toque, suave. Dizes, eu sou de humanidades, e eu não sou de humanidades, mas sou de educação física, porque para este contexto acho que pode ser equiparado. E também só consigo fazer commits ou merge requests ou quando estou extremamente alcoolizado. Espero que a minha entidade empregadora não me esteja a ouvir nesta altura. Neste momento eu estou a pensar, epá, será que fizemos bem? Ah, o gajo trabalha, bêbado ou não, o gajo trabalha, portanto está tudo bem. O que tens entrega. É trabalhar por objetivos. Exatamente. E olha que o meu objetivo é sempre conseguir carregar no botão certo. Lembras-te daquele anúncio que havia no início dos anos 80 do lápis vermelho que ia num diorama de uma estrada e que ia bebendo álcool pelo caminho, sim, e chegava, sim, ao fim, sim, partia, sim, do meio do lápis? Exatamente, sim, sim, tu, sim. No teu caso, tu vais do ponto A ao ponto B, mas aos zigzags. Mas pronto, que, chegas este, lá. Tu és de que ano, queres que o... Ah, é que, 78. É que nós temos... Pronto, exatamente. Portanto, conhecemos o mesmo bico que se parte... Exatamente. Exato. Há uma parte da audiência deste podcast que está a pensar assim: eu não sei do que é que eles estão a falar. Chegaram tarde demais, lamento. Eu serei o Pokémon. Não, não, queridos. Não é, mas senhores, não. E nem sequer havia YouTube nessa altura, portanto, não. Desculpam de ir à procura. Eles nem sequer sabem o que era o Kangurik, pá. Não, é tudo. Esta malta nova não sabe nada, pá. Isto é, só querem saber do rock e da boate. Mas sim, além do site, Diogo, isto já está a começar a descambar, temos que pôr isto na Alice, linha outra vez. Estive no encontro de Sintra, tive com o grupo, o encontro da comunidade, que acontece todos os meses. Foi onde? Sintra, tens de ser mais específico. Qual comunidade? Qual comunidade? Comunidade Ubuntu de Portugal. Portugal? Porquê? Sim, sim, sim. Porquê sim. Portugal e porque não Checoslováquia? É porque nós estamos em Portugal. Isso é muito limitador. Tu podias perfeitamente arranjar um transporte público e deslocar-te a outro local. Sim, sim, sim. Porquê é que escolheste Portugal? Porque nasci em Portugal e gosto de estar em Portugal. Era um bocado a xenofobia, mas avança, avança, sim. Tiveste em Sintra, então. E foi catita. Tiveram lá alguns dos membros. Eu diria dizer-se membros, mas não é a palavra certa. Se é uma comunidade Ubuntu Portugal, portanto, se é uma comunidade, era um comum... Elementos, chamam-se elementos. Sim, elementos que, os elementos que lá estavam. Que participam mais vezes nos encontros de centros, alguns dos elementos. Alguns, já sim. Já se nota que vem o verão e a malta já está a começar a ficar mais... com vontade de ir para a praia ou para os rooftops ou coisa assim de género. Que é rooftop? Rooftop é uma coisa de onde tu te atiras cá para baixo, trabalhar no trânsito telecom. É um telheiro. Pronto. O telheiro, olha, boa. Alice, comprei uma máquina de fazer labels, por acaso não tenho aqui à mão. Mas andei a meter etiquetas em cenas, em bué das cenas. Precisas de Android para trabalhar com ela ou consegues trabalhar no sítio? Então? Não. A máquina funciona autonomamente, completamente de forma autónoma. Ah, compraste uma Dynamo qualquer coisa? Não, comprei uma Brother. Eu tenho uma maquineta dessas que não sei onde é que pus, mas é completamente analógica. E tu metes uma fitinha de plástico autocolante lá dentro e depois carregas num gatilho, escolhes as letras e aquilo pressiona o plástico para gravar os caracteres. A tua é eletrónica, a tua tem botões. A minha tem uma IEP. Tem um teclado. Exatamente. É muito catita. E muito fixe, estou muito contente com ela. E até uma app. Dá para fazer bonecos. A tua dá para fazer bonecos também? A minha dá para fazer assim, tipo bordados, tem esse aspecto assim. Não, bonecos mesmo, vais buscar um emoji e consegues. Ah, isso talvez, não sei, aquilo tem lá opções que eu ainda não explorei. E pá, e estou contente com ela e agora ainda etiquetar tudo. É que é serviço. Exatamente. Estou a trazer ordem ao mundo, como já tinha dito a algumas pessoas. A do Diogo, a do Diogo não dá para fazer emojis, só dá para escrever 28008 e depois viras a etiqueta ao contrário. Tenho que começar a convidar pessoas com mais de 10 anos para eu vir fazer isto. Onde disse, comprei umas caixinhas para organizar tretas, pretendei a organizar apenas USB e coisas desse tipo. A organizar e a etiquetar coisas. Exatamente. Ora, como eu te adivinho, é? Foi o que eu fiz quando comprei a minha também. Comecei a pôr etiquetas onde nem sequer faziam falta. Pronto. Além disso, experimentei o Ubuntu Core Desktop. Já? Sim, sim. E que já, tal? Ao fim de várias semanas, já experimentei. Aquilo arranca, de facto. Olha. Oferece uma experiência parecida com inicial com o do Ubuntu Desktop. Certo. Só tem Snaps disponíveis, como era de esperar. Havia algumas coisas ainda que não funcionavam. Pode ser da imagem que eu tenho, que já tem não sei quantas semanas e que tem lá alguns bugs. Mas porque se fizeres refresh, pessoas... ela vai atualizar, não é? Snap refresh? Não. Isso era uma das coisas que não estava a funcionar. Uau! É um sistema super imutável, não muda nada. Fica tudo nada, não quero. Exatamente. Canonical cedeu o patamar. Exatamente. Não, mas a ideia está lá. É o que eu estava à espera da ideia. Agora, claro que para ser um produto que vai ser lançado para o ano que vem. E portanto está num estado que eu estava à espera de um produto que vai ser lançado para o ano que vem, que é um estado ainda em desenvolvimento. É óbvio, claro que sim. Eu não percebo ainda é qual é a dificuldade ali que o nosso camarada teve em lançar aquilo, porque fazendo copy-paste do que está lá no ficheiro, tu arrancas aquilo. Era porque ele tem 10 anos. Eu posso explicar. Tu conheces o Ralph Wiggum dos Simpsons? Sim, sim, sim, sim. Para mim é uma grande referência, ok? Que é aquela coisa, eu abro o terminal e depois é I'm special! E pronto. I'm doing a hacker. E depois não consigo. Doing a hacker? Sim. Porque é o Ralph Wiggum. Tens não vídeos? Sabe falar como deve ser. Ah, ok. Ele não sabe. I'm a hacker. Acabava ali a frase bem. Exato. Ele não sabe. Mas é só fazer copy-paste, pá, aquilo não custa nada. Pois vais-me ensinar, hein? Como me ensinaste a navegar o GitLab. Pronto, muito bem. Eu acho que andaste a inventar. Não sei se tens noção, mas o Diogo fez-me um tutorial completo com capturas de ecrã, do género clicas aqui, com setinhas e tudo. Vais aqui, clicas aqui, apertas aqui, fazes assim. E eu a ver as instruções todas de como navegar aquilo, e a minha única reação era... Mas pronto, consegui fazer olhando para as imagens. É mesmo... a primeira vez fizeste muito bem e correto. Um dia vamos fazer um tutorial em vídeo para pôr no YouTube. Os tutoriais do Diogo. Tutoriais do Diogo, mas dobrado com português do Brasil. Tutorial. Oi, malta, bem-vindos no meu canal. Vou ensinar para vocês como usar GitLab. E depois, pronto, que a cena toda assim. Para os putos verem. Além disso, finalmente estou a usar a instalação mais recente do meu desktop para fazer o streaming, e graças ao OBS Portable criado pelo Martin Wimpress, e estou muito contente. Impressive. 0 a 10, quão contente estás tu? 10. Olha, viste? Não há mais do que isso. Muito contente, é mesmo o último nível. Exatamente, não há mais do que isto. Fogo. Sim, senhor. Estou feliz. Tu já tinhas falado do OBS, já tinhas dito muito bem do OBS no passado. Sim, o OBS sim. Eu já tinha experimentado o OBS Portable, mas não estávamos a fazer streamings com o OBS Portable. Estávamos a fazer com outra distribuição do OBS também, criada pelo Martin Wimpress, mas não estava ainda a utilizar nesta máquina, com esta versão do Ubuntu, o OBS Portable, pela simples razão de que ainda não existia. E aqui há coisa de um mês e tal, coisa assim, o MP fez a versão do OBS Portable para esta versão do Ubuntu, que é a versão mais recente do Ubuntu, e foi então que eu comecei a fazer aqui a migração para esta versão do Ubuntu. Mas qual é a grande vantagem dessa versão especificamente? Para além do nome Portable... Uma boa pergunta. Mas, o nome explica muito do que acontece. É que tu instalas... Já agora, portable é estrangeiro, não é? Ou queres que... Sim, é portable, é francês. Ah, ok. Assim percebo, assim consigo perceber. Mas o nome é mesmo... Os nomes não se traduzem, não é? Não, os nomes não se traduzem, nunca. Pronto. Mas para quem quiser, pode dizer o OBS portátil. Portátil. Isto é como se fosse... uma aplicação portátil como no Windows há o Firefox Portable, há o Whatever Portable, e basicamente isto é um binário compilado estaticamente que permite que tu agarres neste OBS Portable e que ponhas noutra máquina e está a funcionar. Não tens de andar a fazer instalações com Debs, não com Snaps, nem com Whatever. Copias um ficheiro peso numa diretoria, aliás. Sim, mas aqui para o Ralph Wiggum, que não percebe nada, tu por exemplo, metes isso numa pen e corres a partir da pen, que é um ficheiro executável? Sim, se quiseres, sim. Ok. E com isto levas as tuas configurações atrás, levas as tuas cenas atrás e ficas todo feliz. E é uma forma fácil de por exemplo, preparares o... Estás a preparar uma emissão em casa e levas contigo depois com as definições numa todas pen, que chegas ao trabalho e é no trabalho que fazes o stream ou outra coisa, ou alguém te contrata para preparares as coisas todas porque não sabe fazer essas coisas e só sabe carregar no botão de começar a transmitir. E depois de parar e pumba. Tu não imaginas o jeitão que isso dá em instituições académicas onde as pessoas se lembram de fazer conferências televisionadas na internet em que tu entregas as máquinas às pessoas que não sabem necessariamente gerir aquilo e depois dá sempre a geneira. Ou as instituições às vezes têm técnicos locais e tu não podes mexer na maquinaria, tem que ser o técnico local, e o técnico não percebe nada do software que estás a usar. Só tens de dizer, amigo, venha cá, olha, carregue neste botão quando for para começar, está bem? Isso dá um jeitaço. Yeah. É muito prático. Aliás, quando nós estivermos todos na mesma versão do Ubuntu, depois é uma forma de nós fazermos passar a configuração do OBS com as cenas todas certinhas para quando alguém não estiver cá, o outro poder tomar conta dessa função. Mas é preciso estarmos todos na mesma versão? É preciso, é a única coisa que a única limitação que há é a versão do Ubuntu. Sim. A única que torna a coisa muito pouco portável. É portável, não é? Queres que o... Portável. Portável. Não, pois, mas eu estava a pensar não, nisso que era... muito pouco, mas há limitações. Sim. Imagina, tu tinhas uma catástrofe qualquer, vais para o Ubucon em Aveiro e dizes assim, eu quero fazer transmissão desta apresentação, meu amigo, uma coisa qualquer. É o Ubuntu 20, não dá. O Ubuntu 20 não dá, meu amigo, não espera. Pode ser, não, tem que ser. E o teu computador pifa e tu dizes assim, não faz mal, porque eu tenho o OBS aqui nesta pen, Matias, chega aqui, presta-me o teu portátil para eu enfiar a minha pen no teu orifício do portátil e fazer a transmissão. Pronto. E ele diz, não pode ser que eu use o Ubuntu 23. Tens que ter uma live, tens de ter duas pens, uma live pen com o Ubuntu na versão que é precisa e uma pen com o OBS portável nessa versão. Então tens tudo numa só, não é? Podes ter só numa. Sim, ok, mas precisas de dois produtos. Num suporte único. Pronto. Ou não, mas precisas de dois produtos. Ou então tens um VM e fazes o setup para várias versões e quem for lá à pen vai buscar a versão que se for o Diogo Conjadinho, tem 17 pens e quando chega ao RH descobre que aquela que lhe faz falta é a única que ele não tem na mochila. Eu queria só citar a juventude contemporânea quando eu digo Gundabern sócio. Pronto. Hã? Pronto, era só isto. Essa não traduzes? Não, porque é da juventude contemporânea, eles depois não percebem. Não, mas para não juventude e pouco contemporânea, era agradável também. Não, mas esse não é o público-alvo. Pronto, as exceções, ele faz sempre umas exceções muito interessantes às regras dele. Sim. Pá, não é o que estás a perceber. Lamento dizer isto, mas concordo contigo, Constantino. Claro que concordas. E tu, Tiago, como é que foi a tua semana? Foi muito boa. Pronto. E tu, Miguel? A minha semana ainda foi melhor que a do Tiago. Opa, pronto. Então vá, a agenda é... Aprendi a trabalhar com GitLab, ajudei a fazer um site, parti a cabeça com aquilo, resmunguei e eu tenho que dizer isto, pá, eu recebi o insulto mais elegante de toda a minha vida. Foi mesmo, eu fiquei a olhar para aquele insulto e pensei, epá. Podes dizer no YouTube ou não? Posso. Então, eu passei a semana a chatear o Diogo porque não me entendia com a navegação do GitLab, não encontrava as coisas, queria fazer os commits, depois só fazia a geneira. E o Diogo, com muita paciência, explicando, e eu, epá, não percebo nada disto, eu vou-me embora, vou partir isto tudo, vou desistir, vou-me tirar da torre abaixo, rooftop e coisas. E o Diogo ia explicando, sim, mas não, calma, clicas ali, vais ali, nananã, e eu... Epá, é como ensinar um Neandertal a fazer cirurgia plástica, ok? E no fim... Não sei a parte da cirurgia plástica, mas que Neandertal não é preciso imaginar, ou queres que... Nós somos portugueses e, portanto, temos pelo menos 2% de genes de Neandertal, seguramente, não é? É uma característica da população do Oeste da Península Ibérica. Há quem tenha bem mais de 2%, ibérica. Certo? Sim, mas isto não é sobre ti. Eu lá consegui fazer o que tinha a fazer e tal, e depois virei-me para o Diogo assim, epá, ó Diogo, epá, desculpa lá, pá, eu fui um bocado chato, porque estava-me aqui, pá, não estava a conseguir fazer isto e tal, desculpa lá se eu fui chato. E o Diogo vira-se para mim e só me diz assim, não estavas a ser chato, estavas a ser tu. Uau! Pensei, Wilson, mais elegante sempre. Eu levantei-me e aplaudi, fiz continência. Foi... Mas pronto, eu queria só referir uma coisa, antes que vocês se esqueçam. Mas este episódio é o chamado episódio cometa, ok? É um episódio muito importante. É um episódio que só se voltará a repetir no episódio 512, daqui por 256 episódios. Porquê? Este ritmo é rápido. O episódio 256 é um múltiplo de 8. Sim, mas os números começam no zero. Não, mas também serve, é um múltiplo de 8, de bytes, e portanto, de bytes, bytes, espera, não, bits. Estou todo lixado. O que é que comeste ao jantar? Não foi a aguardente de maçã. É por essa razão... Se calhar o problema é esse, sabes? É por essa razão que eu prefiro dizer octetos em vez de bits. Tetos. Porque é muito mais simples. Octetos, pronto, que são... 8, uma sequência de 8 algarismos. 8 tetos. E depois começas a multiplicar isto tudo e vais até 256. E depois o próximo episódio, onde vamos repetir isto como se fosse um eclipse, um cometa, vai ser o 512. Portanto, vamos ter que fazer uma grande festa com aguardente de maçã ou coisa assim. Eu posso ser o dealer da aguardente de maçã. Estás nomeado como o dealer oficial da aguardente de maçã. Por mim? 5 litros chegam. Tenho aqui 5 litros para dealer. Pronto. Chega? Sim, sim, sim. Quantos somos? Só nós três? Somos três. Temos que considerar se convidamos dois. Os patronos ou não, mas isso os é que os patronos sabes. Podem beber outra coisa qualquer, não tem que ser pronto. Já. Pronto. Sim. Tá bem. Mas para nós três acho que 5 litros é capaz de chegar. Chega. Uma noite, sim, três pessoas. Acho que sim. Mas enfim, queria só notar esse efeméride e portanto, pronto, anotem. Episódio 512. Hoje é o 256. Entretanto, marquem esta semana... na vossa agenda, não é? Sim, ouve. Queres falar? Falas, marquem na vossa agenda. É em que dia? Epá, boa pergunta. Faltam 256 episódios. Queres que como é? Epá, não sei. Não sei porque isso depende de muitas variáveis. É só fazer as contas, como dizia. É só fazer as contas. Pois, mas façam vocês. E não se esqueçam dos anos bissextos. Mais uma coisa desta semana. Isto, eu tenho imensa vergonha de dizer isto, mas. Vocês usam o Nautilus como navegador sim. de ficheiros? É verídico. Yeah. Eu uso o Nautilus, o navegador de ficheiros Nautilus no Ubuntu dá-me imenso jeito porque tu podes adicionar scripts, guiões, guias, não, scripts. Para fazer tarefas automaticamente, do género, precisas de redimensionar imagens, podes adicionar um script para fazer isso. Precisas é verídico. De renomear imagens em série, podes yep. adicionar. Epá, dá para fazer imensa coisa, é o que tu não, quiseres. Não, atenção, não é o único que faz isso, mas não ele é faz o isso. Que não, é o único. Não é o que tu quiseres, mas faz muita coisa. Faz muita coisa. Bom, esta semana, ou melhor, na semana passada, entretanto, não tive tempo de falar disso, entretanto, mas na semana passada vi-me confrontado com uma realidade cruel. Eu tenho centenas, se não mesmo milhares, de imagens para trabalhar para um projeto multimédia que precisa... OnlyFans? Não, é uma publicação que precisa de... Tem um arquivo nudez convencional. De como? Nudez convencional, portanto. Não, é artística. E... Okay. É uma publicação que tem uma coleção de imagens, um arquivo de imagens que é preciso publicar no sítio de internet e tens que ter vários tamanhos, vários formatos. Internet, para o que é isso? Não dá para traduzir. É isso. Uma rede de computadores que falam uns com os outros. E, ah! E tens de ter vários tamanhos de imagens que têm que estar cortados em determinados formatos e a mesma imagem tem que ser reproduzida e tem que ser trabalhada em formatos e em tamanhos diferentes. Mantendo a proporção. Mantendo a proporção e às vezes não mantendo a proporção, cortando para uma proporção rígida que tem que ser importada por uma diretoria, etc, etc. Ok. Ainda, as imagens ainda têm que ser renomeadas em série e tens que fazer esse tratamento todo e os fecheiros idealmente têm que estar em PNG, têm que ser todos convertidos a PNG. PNG, o que é isso? PNG, PNG, Portable Network Graphics. Portable, o que é isso? Vá, diz lá, Diogo. Portable Network Graphics. Não percebo. Portable Network Graphics, pronto. Ora bem. Espera. É uma exceção também esta? Não, é o nome do produto, da gráficos portáteis de rede, contigo. Sei lá. Opa, lá vai a credibilidade do gajo. Ponto PNG. Não interessa, tenho essas coisas todas para fazer e tenho uma coleção de pastas, centenas delas, em que cada pasta inclui as imagens que são para trabalhar e chegam a ser umas 50 e depois cada uma delas tem que ser trabalhada nesse aspecto. Há alguns scripts simples para Nautilus que fazem uma parte das tarefas, que é renomear, redimensionar imagens, mas na maior parte dos casos eu andava a fazer isso à mão. Do género, abrir a função de alterar o tamanho das imagens, por exemplo, que isso existe, escrever as dimensões que eu queria, carregar no botãozinho, ele faz as imagens todas. Mas isto ainda representa algum trabalho. E eu pensei assim, e se eu criasse um script para o Nautilus que automatizasse a sequência do tratamento todo das imagens que eu tenho para fazer. Grande campeão. Conseguiste? Fogo, sou um gênio. Vou criar um script do Nautilus para automatizar essa sequência toda. Mas? Mas eu não sei escrever, eu não sei escrever código para fazer isso. E então, como eu sou estúpido e preguiçoso e oportunista, o que é que eu fiz? Fui ter com um robô de inteligência maldita artificial. E perguntei-lhe e disse assim, olha, cria-me um script do Nautilus que faça esta sequência. Você trata isso por você? Sim, então, claro, somos colegas, né, profissionalmente. E eu cheguei lá e disse, olha, faz-me um script do Nautilus que faça isto, isto, isto, isto, isto, seguindo esta sequência, com estes parâmetros, com estas dimensões, e corta assim, faça assim, assado, tira bicas e canta o fado. E o desgraçado fez. E eu pensei, isto não vai dar em nada. Estou para aqui a tirar barra à parede e tal e coisa. E não é que o sacana me fez aquilo. Eu só tive de copiar aquele script para dentro da pasta do Nautilus, os scripts. Botão direito do rato. E agora faço em 2 segundos o que fazia em 2 horas. É ridículo. É ridículo. É ridículo. É não, aliás, tu não fazias em 2 horas, porque tu não eras capaz de fazer o script para começar. Não, mas eu fazia manualmente, e, portanto, eu percebi a ideia. Cada uma daquelas coisas cai e demorar mais não, que 2 horas. Não é isso que eu estou a dizer. Não. As tarefas, a sequência é de tarefas. 2 horas, eu percebi. O que eu fazia dentro do Nautilus é que me levava 2 horas de cada vez. Mas era cada uma ou era todas? Cada pasta. Cada pasta. Cada pasta, portanto, era mais de 2 horas. Mas eu tenho uma dúvida, que é, nesta altura, tu queres corrigir alguma coisa que tenhas dito nos últimos 5 ou 6 episódios? Queres que... Não, eu continuo a dizer que tu és muito chato. Não há necessidade de corrigir isso. E sobre outros assuntos? Alguma coisa queiras corrigir? Não. Retificar? Okay. Melhorar? Não estou a ver. Ok. Então, está tudo bem. Continua, avança. Eu não disse que era errado usar estas ferramentas de modelos LLM, modelos de linguagem, não sei das quantas. Grandes modelos de linguagem. Grandes modelos de linguagem. É uma tradução que faz alguma confusão, mas sim, grandes modelos de linguagem. Eu não sou contra de usar isso. A mim o que me chateia nessas ferramentas são os aspectos económicos e sociais do controle das ferramentas, quem é que beneficia delas, quem é que as controla, o aproveitamento dos dados pessoais, a captura de dados indiscriminadamente, enfim, de outras pessoas, etc. Isso é que é chato. Eu não sou propriamente contra a utilização dessas ferramentas, tenho reservas éticas em relação a à posse dessas ferramentas e quem é que beneficia delas. Só isso. Ainda assim, foste lá bater com as costinhas. Fui experimentar e foi bem sucedido. Olha lá, calhou. E francamente, eu não estava à espera. E qual é que usaste? O modelo da OpenAI, ChatGPT. Ainda não experimentei o da Google. Dizem, tenho lido que é ligeiramente superior, sobretudo em tarefas de automatação de... automação. O que é dos tomates? Tem que ter com tomates, salada e assim. Na cultura do tomate, é muito bom. Automatação. Os gajos são especialistas em tomate e cenoura. Automação. Eu baralhei-me entre automação e automatização. Estão a entrar no brócolis. Estão agora a entrar no brócolis. Não, episódio da horta. Espera, o tomate é uma fruta, não é um tubérculo. Exatamente. Mas pronto, já começa. É, mas está correto. Para atalhar caminho, agora tenho um script do Nautilus que me faz aquilo tudo automaticamente. Está-me a poupar imenso tempo e trabalho. E é absurdo. A minha alma está parva. Espero que o teu patrão não ouça isto. Eu disse ao meu patrão, olha, estava com dificuldade em executar esta tarefa, fiz isto, criei o script e agora fazemos isto em menos tempo. Mas ele agora dá-te mais trabalho, pá. O meu patrão é uma instituição ética que pensa nessas coisas e que valoriza o trabalho, porque isto também é esforço e é investimento. Ou seja, quando eu tenho a ideia de fazer uma coisa destas para tornar as operações mais eficientes, isso é valorizado. Ok? Não é a mesma coisa que um gajo dizer, agora vou demorar aqui 2 horas a fazer aqui as imagens e tal. Não, chega ali, man, isto é para despachar, arranjei uma maneira mais rápida e eficiente de fazer isto. Pamel. Com software livre. Pamel, isto é o que estão a dizer. Isto foi feito no Nautilus em ambiente GNU Linux. Sim, porque o OpenAI é bem livre. O OpenAI tem coisas, tem software livre, tem modelos criados com dados abertos. Ele tem várias ofertas nesse campo e alguns são abertos e livres. O Whisper, por exemplo, que é utilizado, por exemplo, para o... como assistente de voz para o Home Assistant. Um dos. Tiago, é só uma pequena nota. Incha porco. Não. Não, isso aqui levava aqui a outra questão, mas 17 minutos não chegavam. Mas deixamos para outro episódio. Eu estou focado ainda na outra parte, que é se por acaso fizeste o exercício, porque há aqui malta que, e uma das coisas que está associada a este tipo de conceito, é o, ai meu Deus, que eu vou ficar sem trabalho. E há muita gente que vai ficar sem trabalho à conta desse tipo de ferramentas. A minha pergunta é simples. Se tu tivesses que recorrer a alguém que soubesse efetivamente programar e fazer o teu script, quanto é que eventualmente terias que pagar para ter esse script? É uma pergunta. E a segunda pergunta é se fizeste o exercício também de quanto tempo terias de esperar até teres o teu trabalho. Ou seja, se tivesses que recorrer a alguém, quanto é que irias pagar e quanto tempo tinhas que esperar por uma coisa que foi... Eu não sei quanto tempo é que demoraste a fazer, porque o que eu entendo desse tipo de ferramentas é a qualidade mais... que tem que estar mais aprumada é a capacidade de perguntar, de fazer a pergunta certa, de perguntar da maneira mais correta. Uhum. Agora, não sei quanto tempo é que tu demoraste a fazer a pergunta certa para teres o resultado certo. Eu demorei... Agora, tempo já não me recordo, mas foram 3 tentativas... em que a primeira tentativa foi bem sucedida, mas tive de fazer afinações. Uma hora? Menos de uma hora? Menos. 45 minutos, talvez. Pegavas no telefone, falavas com alguém e alguém dizia-te, consigo sim senhor fazer isso. Quanto é que achas que isso te poderia custar e quanto tempo é que isso poderia demorar a ser entregue? Tens noção? É uma boa pergunta, porque eu não tenho noção, não faço ideia. Eu não estou a par de... Aliás, nunca tive de pedir a ninguém para... fazer código de coisa nenhuma. Nunca tiveste que pedir ou decidiste nunca pedir a ninguém? Não, nunca tive. Nunca me vi obrigado a isso. Ainda. Okay. Mas não te saberia dizer, porque eu não tenho noção do que é o valor do mercado, o trabalho que dá, o tempo que leva, não faço ideia. Então, aquilo que eu vejo deste tipo de ferramentas é o exercício interessante. Esse é um dos exercícios interessantes, que é efetivamente tu conseguires fazer a comparação com... o mesmo trabalho feito e pelo menos neste tipo de trabalho eu normalmente a minha preocupação são duas vertentes, que é a vertente de custo e a vertente de tempo de entrega. E de facto, quando o produto consegue ser entregue por esse tipo de ferramentas, é normalmente muito barato, e estou a dizer muito barato para não ser gratuito, e é muito, e por ser barato, é de rápida entrega, que é uma coisa que, e todos nós que já trabalhamos com programadores, ou que já dependemos de programadores, não é? Sempre que o programador diz que é amanhã, pá, é amanhã, mas se tu voltares a fazer a mesma pergunta no dia seguinte, é sempre amanhã. Portanto, os tempos de entrega de um programador são sempre muito voláteis. E isso, pois, muitas vezes está relacionado também com o custo final do produto. Portanto, quando tu usas este tipo de ferramentas e tens, de facto, uma entrega, não diria instantânea, mas diria bastante rápida, com um custo bastante aceitável, é violento não olhar para isso como um auxiliar de pelo menos deste tipo de tarefas básicas e confinadas, como uma ajuda bastante válida. Sim, aliás, o que eu suspeito que pode acontecer até é que um programador profissional a quem se peça uma coisa dessas até pode escrever um código muito básico ou até criar esse código através destas ferramentas e depois fazer as devidas afinações como deve ser, com os detalhes todos ali. Como... Ou seja, em vez de investir uma hora para escrever o código, investe essa hora a aperfeiçoar o resultado do código em bruto que é gerado pela máquina e ele depois vai lá e faz uma coisa espetacular com aquilo. Eu não sei se já partilhei aqui ou não, mas eu tenho 0 segundos de interação com OpenAIs e coisas do género. Zero. Mas conheço alguns colegas que recorrem com bastante frequência e de facto é isso que já está a acontecer. Ou seja, o grosso do trabalho está a ser perguntado e a qualidade daquilo que é entregue, às vezes mais vale tu depois no produto final fazer as afinações do que afinares a tua pergunta. Portanto, isso é uma relação depois que quem tem um pouco mais de conhecimentos técnicos poderá decidir de uma forma mais consciente. Agora, isso efetivamente já acontece, ou seja, o técnico já perde menos tempo a fazer linhas e a perguntar a uma dessas ferramentas e limita-se depois no final a ajustar ou a fazer correções grosseiras ou a ajustar para a sua utilização específica. Agora, o que dá que pensar nesta altura é qual é a participação, efetivamente, ou seja, se será tratado como um estagiário, não é? Como, olha, faz ali aquilo se faz favor, e depois tu tens sempre que no final, tens de ter a noção que tens no final, tens sempre que polir o produto final, ah, ou não, ou então aquilo tem tipo zero valor. Acho que é mais o contrário, o estagiário não faz o grosso do trabalho, o estagiário lima as arestas. O estagiário lima as arestas? Sim, sim. Não concordo. Não. O estagiário tira fotocópias e vai buscar cafés. Exatamente, faz o grosso das coisas. Depois vem a pessoa e organiza as fotocópias daquela maneira correta para que o cliente compre o produto. Portanto, isso aí não é o estagiário que faz. Ou seja, limar nunca é o estagiário que faz. Polir, limar. Ok, mas se é normal a gente discordar. Temos aqui um debate muito vivo. Porque o grosso de trabalho exige grande experiência e exige mais conhecimento do que tipicamente um estagiário tem, enquanto que o estagiário faz o resto do trabalho, supervisionado obviamente por quem, e direcionado por quem já tem essa experiência e pode dar essa experiência adicional. Faltam 10 minutos e eu ainda não falei da minha semana, portanto eu não me vou alongar nesse assunto, mas discordo profundamente do que tu acabaste de dizer. Se me permitem, eu acho que vocês podem estar a falar de muitas vezes de produtos diferentes que têm necessidades diferentes. Por exemplo, no meu caso foi um script simples para Nautilus, que é uma coisa que uma máquina é capaz de gerar de forma automática. Outra coisa é, por exemplo, criar ou organizar uma base de dados mais complexa ou um código assim com várias funcionalidades complexas e aí o Diogo é capaz de ter razão. Um estagiário faria isso? Não, mas aí é que está. Lá está. Mas o estagiário não tem razão, então. Espera. Ao estagiário pode ser delegada uma parte do trabalho, uma tarefa específica, como por exemplo, rever partes do código e testá-las em ambiente de uma simulação, não é uma simulação, uma... Como é que vocês dizem, pá? Num ambiente contido... Testes. Sim, um ambiente de testes para ver, ah, olha, até tem aqui uma falha, ou este código não está a funcionar bem, ou esta funcionalidade não está a fazer aquilo que nós queríamos. Quando pede ao estagiário para rever, uma coisa que um sénior faz é, estás a dizer ao estagiário, olha, não me chateis, fica aí só a rever o código aí não, ao não, lado. Não é o estagiário que vai, eu percebo o argumento, não é o estagiário que vai rever o código todo. O veterano, o especialista, não tem tempo, por exemplo, para estar a rever tudo. Então o que é que faz? Centra-se nas partes críticas e depois diz ao estagiário, olha, pega nesta secção aqui, revê isto, faz testes, vê lá se está tudo como deve ser e depois diz-me se for preciso alguma coisa. Eu e vou mais para delegar tarefas. O veterano não tem tempo para fazer o código, pá. Tem tempo para, quando o código já está feito, dizer assim, escapaste ali naquela parte, podes fazer isto melhor, podes, isto é rever. Sim, é outra abordagem. Mas eu não creio que... Mas eu acho que depende dos produtos. Portanto, uma abordagem é tão válida como a outra, dependendo do grau de complexidade e dos objetivos a atingir. Tão bonita a forma como tu falas. É, olha, verdade. Gosto muito de ouvir. Eu podia ir para sim, político. Senhor. Mas não temos não, tempo. Isso não. É melhor não. Não tens estômago para isso. Para o meu bem também. E então, mais coisas. Eu já terminei. Eu estiquei-me um bocado hoje. Tens o teu script e estás feliz com ele, não é? Sim, pá, estou feliz porque agora, isto tirou-me uma carga de trabalho dos ombros que vocês não imaginam. É que eram tarefas repetitivas chatas. Era mesmo aquelas tarefas de... Enviaste um e-mail de agradecimento à OpenAI? Epá, não, porque eu sou o produto. Mas também não pagaste nada. Não, quando eu faço estas perguntas à OpenAI, duas coisas que acontecem. Um, as minhas perguntas são capturadas na base de dados, os gajos olham para aquilo e vão usar no futuro. Para aperfeiçoar o produto. Portanto, estou-lhes a este dar gajo muito inteligente, este gajo muito inteligente acima da média fez esta pergunta, portanto, vamos não, aqui guardá-la. É... Faz parte do aperfeiçoamento do produto. O que é que as pessoas precisam? O que é que elas andam à procura? Será que tiveram os resultados que elas querem? Dois, a máquina escreveu aquele código baseado no código que os seres humanos escreveram eventualmente. Aquilo não surgiu do nada. Portanto, alguém escreveu o código de scripts para Nautilus, a máquina digeriu aquilo tudo e depois cuspiu uma versão de acordo com as minhas diretrizes. E, portanto, há aqui duas pessoas que são o produto. Eu e o gajo que escreve, as pessoas, plural, que terão escrito scripts para Nautilus no passado e que a máquina foi buscar. Portanto, isto é um bocadinho mais complexo do que pode parecer à primeira vista. Mas quando o produto é gratuito, o produto és tu. Às vezes não. Eu às vezes pago almoço a amigos e não é por isso que... Mas... Enfim. Enfim. Já estamos com o tempo. Prossigamos. Sigamos, sim. Tu isto hoje descambou, queres cu? Alguma vez tinha de ser. Então e tu, Tiago? Desculpa. Então e tu, como é que foi a tua semana? Ah, olha, cá estamos. Não, olha, vou ter que ser rápido, né? Então estamos com pouco tempo, já estou aqui estressado. Continuo no meu caminho a aprender uma língua nova. Aliás, alfabeto e língua, portanto é um kit. Já consigo descodificar grande parte, eu diria 80% do alfabeto cirílico, se me derem o tempo certo. E normalmente é muito tempo, o tempo certo é muito tempo para ficar a olhar para aqueles bonecos e os descodificar. Mas isto nada que tem que ver com o Ubuntu e é mais com outras cenas. Agora, sobre o Ubuntu, tenho estado a fazer algumas experiências com uma ferramenta que eu acho que já falei aqui sobre isso há largos meses, que é uma coisa que se chama Semáforo, que é um painel web para tu poderes controlar de forma fácil aquilo que tu aplicas, os teus playbooks de Ansible. Ou seja, eu não sei se tu usas muito ou pouco o Ansible. Eu tenho um problema que é, eu uso o Ansible profissionalmente e aquilo está ao point. Aqui para o que queres poder traduzir isto para outra língua qualquer. Então isso não é um problema, pá. Se está ao point... Não, não é um problema. Se não me interromperes, passa a ser um problema. Portanto, o problema, era aqui que eu queria continuar, é, eu também uso uns Ansibles para gerir alguma infraestrutura que é minha e que eu faço dela carolice, algumas por voluntariado, algumas porque ofereço a instituições, outras porque uso, outras tenho negócio com elas também, mas são coisas, felizmente, às quais dedico muito pouca atenção. Mas o que acontece? Quando tu não mexes muito tempo num Ansible e de vez em quando tens que dar uma pantofada manual, depois o teu Ansible claramente fica desatualizado e tu tens que andar ali com pinças a ver se consegues ajustar o teu Ansible playbook àquilo que fizeste manualmente ou coisas do género. Portanto, É um bocado o antipadrão, mas infelizmente acontece-me normalmente nos meus projetos pessoais. O que o Semáforo me permite fazer é, fazer, dar uma perspectiva um bocado mais de automação ao Ansible e fazer com que, eu sei que tu também já trabalhaste ou se trabalhas ainda com o Puppet, que é uma coisa boa que o Puppet tem, é que volta e meia aquilo corre, e mesmo que tu mudes alguma coisa manualmente, se for dos recursos que estão a ser geridos pelo Puppet Master e pelos manifestos, portanto tudo aquilo é revertido, portanto, e tu tens mesmo que ter uma disciplina para correr. O Ansible normalmente corre quando tu pedes para ele correr, e o semáforo faz duas coisas, que é corre aquilo de uma forma automatizada e tens esta aqui é para o homem das traduções traduzir, tens um dashboard onde tens uma visualização painel. Estás à espera de francês, mas pronto, agora perdeste aqui dois pontos. Mas tens uma forma de visualizar de uma forma rápida e com cores o que é que está aplicado onde e como, o que te permite ter uma consistência bastante maior daquilo que são as tuas tarefas que tu planeaste nos teus Ansible playbooks. E tenho andado por aqui. Tive também à procura, mas sem sucesso, e já falámos aqui também uma ou duas vezes, não sei se foi em off, se foi em gravação, sobre peças, mais uma para traduzir, uma spare parts dos gravadores Zoom. Peças sobre excelentes. Não quero upgrades ao meu Zoom. Atualizações. Quero apenas substituir algumas das peças do meu Zoom, especialmente aquelas tão peganhosas. E que me irritam de cada vez que eu gravo um episódio e tenho que tocar para pôr a gravar ou coisa do género, fica aquela nhoca esquisita nos dedos, mas pronto. E assim correu a minha semana, Diogo. Obrigado por teres perguntado. Ora essa. E pá, e com isto estamos aqui a chegar ao fim do nosso episódio, não é? Dá duas ou três itens da agenda e fechamos isto, pá. Eu por mim estou bem. Não, mas a nossa agenda, nós não temos nada de novo na nossa agenda. Sim, mas há uma coisa muito próxima em São Miguel. Só relembrar. Sim. Quinta-feira. Exatamente. Dia 20, no dia em que este episódio vai ser publicado. Vamos rezar para que sim, para que aconteça no próprio dia 20. Vai haver o encontro da comunidade na Ilha de São Miguel. É verídico. Portanto, inscrevam-se e participem. E com isto estamos a coisa de um minuto do episódio. Portanto, pá, resta então dizer-me que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. É, o quê? Acabamos isto 1 minuto e 20? Não, então ainda vou falar mais uma, espera aí. Tenho mais uma para dizer. Acabei de mudar, tenho 1 minuto e meio, porra. No fim vais ter que dizer adeus em ucraniano. Oh, caramba, não, essa ainda não aprendi. Adeus não. Tenho outras mais giras e palavrões e não sei o quê, mas de resto não. Tomei esta semana a decisão de submeter uma apresentação para a Ubuntu Summit, que vai acontecer em Riga em novembro. Portanto, estava um bocado indeciso, ou seja, achava que eventualmente iria contra aquilo que era realmente o meu padrão, que é ter um papel ativo nas coisas e participativo. Queria ter um papel mais de relaxe e ir lá só como espectador, mais como espectador do que como interveniente ativo, mas optei por, uma vez que houve extensão de prazo das submissões também, isto aqui também é um estímulo para as pessoas que estão um bocado na dúvida poderem tomar essa iniciativa também, se assim o entenderem, mas tomei a iniciativa de preparar uma submissão para o Ubuntu Summit, não sei se vai ser aceito ou não, como é óbvio, como todos nós, mas vou fazê-lo. Portanto, estou muito contente com isso. Muito bem, muito bem. E agora sim. Então, sim, até para a semana. Ahlabahlabahlohó. Roba. Timovsna. Ai, não consigo. Estás tramado, pois. Ainda se fosse em russo, não é? Pois, dá-se vida. Pronto, olha, viste? Vá, juizinho, é? Até para a semana.